Fala pessoal dos Cinefãs, entramos em outubro, sim, o famigerado mês do meu aniversário, o mês do Dia das Crianças, o mês de um monte de lançamento e o mês do encerramento desse programa lindo que todo mundo gosta de ouvir, que eu sei, que é nada mais nada menos que o Quinta Cadeira. Muito prazer se você não me conhece, meu nome é João Veras e se você gosta de The Voice, você tá no lugar certo, porque eu adoro esse programa. E agora eu tô comentando a 8ª temporada do The Voice Brasil, nessa minha segunda temporada aí de Quinta Cadeira, porque a primeira temporada foi sobre o The Voice Estados Unidos no primeiro semestre. Se você não ouviu, corre atrás pra ver isso aí. Tá em todas as plataformas de streaming, tá no site, então você não tem desculpa pra não assistir. E como eu falei, a gente entrou na última semana do The Voice agora, e eu vou comentar as apresentações do top 8, né, que é o top 8 que foi apresentado pra gente na quinta-feira passada, que cantou na terça, e agora, pra não confundir todo mundo, eu vou comentar todas essas apresentações, sim. E recapitulando, eu tenho ainda 3 pessoas na equipe que eu montei: Ediel Brandão, do time Isa, William Kessley, que era do time Isa e foi pro time da Ivete, e Tony Gordon, o maravilhoso, que era do time Isa e foi pro time do Michel Teló. Será que o vencedor tá na minha equipe? Vamos descobrir agora. E a gente já abre os trabalhos com o time Ivete Sangalo, mas antes eu tenho que explicar pra quem não sabe ou quem não tá muito inteirado que nessa fase a decisão, como o Thiago Leifert falou, ela é conjunta. Então tem a decisão do público, que é somada à decisão do técnico. Por quê? Porque depois da votação do público, o técnico, sem saber, dá 20 pontos a uma pessoa. Ele tem que dar os 20 pontos para uma pessoa, e aí isso aí vira uma pontuação. Quem fizer mais pontos, passa para a final, que é na quinta-feira. Então, quem começou foi o time da Ivete, como eu falei, e a gente abriu com o Ramon e Rafael cantando Que Sorte a Nossa, que mais uma vez é uma música de uma dupla sertaneja, mais uma vez é a mesma apresentação da mesma campanha que eles têm feito no programa inteiro. Essa única dupla aí tá um negócio meio complicado, porque eu acho que eles são bons, mas eu não acho que eles sejam tão bons assim. Porque eu acho que o público, ele tá empurrando com a barriga uma dupla que não tem tanta necessidade de estar ali, porque eles são bonitos, é fofo ver, são bonitinhos, mas e tem um nível técnico bom, só que, não sei, eu acho que tem melhores e eles vão ficar pra trás. Eu sinto que eles vão ficar pra trás, porque, não sei, eu não concordo muito com eles estarem ali. Tem problema aí também no time do Lulu Santos, que eu, sinceramente, não quero nem comentar sobre até ele cantar, até o time dele cantar, porque vamos ver, né? Vocês vão saber o que eu tenho pra dizer. Mas eles cantaram bem, foram afinados, mas é uma dinâmica que se repete e que pra mim ficou chata. Então, foi uma apresentação passável, mas eu prefiro o William porque ele tem uma gama muito maior. Assim, ele tem muito mais possibilidades, ele é muito mais solto e ele tem um alcance vocal absurdo. Porque assim, carisma não ganha tudo, talento não ganha tudo, você tem que ser esperto também, e o William, ele é esperto. Então vamos ver agora o que ele vai apresentar, que eu tenho certeza que vai ser uma coisa muito boa. Você me arranha e no final de tudo sou eu que apanho. E esses são versos da música que o William Kessler cantou, que foi Refém, e que cantou, sinceramente, maravilhosamente, porque tava na zona de conforto dele, mas ele tem muitas coisas a favor. Ele tem um registro agudo que é de deixar o queixo cair. Ele fica nos agudos e ele não desafina, porque essa música, ela dá porrada no agudo o tempo inteiro. E ele tá ali, e ele tá no maior conforto do mundo, como se aquela música fosse dele. Rolou até sambadinha, gente. Ai, olha, na boa. William, você tem meu coração. Você tem tudo, me faça de refém, fique à vontade, mas no bom sentido. Inclusive, estou doente, já tô avisando logo de novo aqui pra vocês. De novo não, porque eu não avisei antes. Mas estou doente, estou todo entupido. Estou falando sobre William Kessler, que cantou Refém. E parabéns, porque pra mim ele é o grande finalista aí da Ivete Sangalo, porque ele é um dos artistas mais completos que tem no programa no momento. Então vamos ver agora qual é que vai ser a decisão da Ivete, porque antes disso a gente vai saber o que ela tem a dizer pra depois ver como é que ficou no final, porque ela não sabe quanto que deu a decisão do público. E a Ivete, muito inteligentemente, deu os 20 pontos pra ele, graças ao Senhor Jesus Cristo, William Kesley. E vamos agora ver o que que o público, o que que ficou resolvido, né, disso aí. Porque agora o Thiago vai somar e a gente vai saber quem é que passa pra finalíssima. E foi apertado porque ele não ia passar, hein. Foi 55 pro William e 44 pro Ramon e Rafael, que resultou em 75 pro William depois dos 20 pontos e 44 pro Rafael. Foi por muito pouco. Pro Ramon e Rafael, né? Desculpa. É, foi por muito pouco, mas o representante da final da Ivete Sangalo vai ser o William Kesley. É verdinho pra mim, é ponto pra mim, porque eu agora tenho chance de ganhar essa bagaça também. Ah, Senhor Jesus, muito obrigado. Agora a gente vai ver o próximo time, hein? Pra acalmar os ânimos, a gente teve uma apresentação do Lulu Santos com a convidada Gal Costa cantando Arara, que é uma música do Lulu, e foi muito bonitinho, foi muito teatral, mas como isso não é foco, porque a gente tá falando de competição aqui, eu não vou ficar comentando a apresentação de técnico, não. Vamos pras próximas apresentações do próximo time. E agora com o time Isa, temos Ana Ruth e Ediele Brandão, que é time João Veras. Ana Ruth começou cantando, esse time que por sinal é muito bom, né? Ana Ruth começou cantando, ela cantou Fim de Tarde e me lembrou um pouco até Love on Top, aquela música da Beyoncé, porque ela foi modulando no final o tom da música e aí foi subindo e eu fui subindo junto com ela. E assim, pra mim ela é uma forte candidata a ganhar. Eu acho que qualquer uma do time da Isa que passar vai ter muita chance de ganhar, porque são duas cantoras muito boas. Mas voltando a falar da Ana Ruth, da apresentação dela, foi uma apresentação sensacional, afinadíssima. Eu gosto muito do jeito que ela canta, eu gosto muito do jeito que ela interpreta. E eu gostei muito daquela paradinha que teve no final, aquele pá, perdi você. Aquilo ali foi sensacional, gente. Olha, dá uma dinâmica diferente. O time da Isa, ele tem um negócio muito bom, que é uma dinâmica legal. As duas, elas trazem uma dinâmica muito boa. Elas, como já falaram no programa, elas baixam o santo quando elas estão cantando, que elas vão pra uma zona que, assim, é uma zona inalcançável pra um monte de gente. E elas conseguem trazer isso pro público, transmitir isso pra gente, e a gente vai junto com elas de alguma forma. A gente pega carona nessa viagem aí. E vamos ver agora o que que a Ediele Brandão tem pra apresentar pra nós. E a Ediele, com classe, com potência e com maestria, executou uma das músicas mais difíceis que eu conheço de serem cantadas por uma das cantoras mais difíceis de você cantar qualquer música. Sim, ela foi e encarou One Moment in Time, da Whitney fucking Houston, senhoras e senhores. Jesus Cristo amado, Pai, Senhor, irmão, filho, primo, sobrinho, avô, tio, avô, não sei. Caraca, não sei como que ela não derrubou o teto. Porque essa música, ela é muito aguda. E a Ediele, ela ainda conseguiu trazer umas melodias diferentes. Ela brincou com a melodia. Ela mostrou um domínio, mas um domínio tão grande na voz dela, cantando uma música tão difícil, que eu, sinceramente, acho que vai ficar mais difícil ainda pra Isa decidir pra quem que ela vai dar esses 20 pontos. Porque a Ediele, ela foi com uma garra que, olha, eu ainda não tinha visto ela aí com essa garra toda, com essa sede toda ao pote, com essa garra toda na apresentação, porque, cara, tô sem palavras. Vamos agora ver pra quem vai vir, vão os 20 pontos da Isa. E a Isa fortaleceu e deu os 20 pontos pra Ediele, que foi muito merecido porque a apresentação dela foi muito boa, não desmerecendo a apresentação da Ana Ruth, que também foi sensacional, teve seus pontos positivos. É muito difícil essa decisão, mas eu já imaginava que ela fosse dar pra Ediele, porque ela tem defendido a Ediele muito ultimamente. Então agora vamos ver como é que ficou essa soma aí. E não teve pra ninguém, porque com 68,83% dos votos do público, quem passou foi Ana Ruth, que teve uma preferência esmagadora do público. Nem com os 20 pontos que a Isa deu pra Ediele, teve como a Ediele sobreviver a essa situação. E a gente tem uma representante muito boa pro time da Isa, que é a Ana Ruth. E vamos ver, porque, ai, tô até sem ar. Jesus, Tá difícil esse negócio desse programa, hein? Vamos ver o que vai acontecer daqui a pouco. Agora a gente teve mais um refresco, mais uma respirada aí dos técnicos, porque entramos com Bruno Marrone e Michel Teló no seu dueto de... Dueto ou trieto, né? No caso, de Por Um Minuto, que foi um sertanejo chato, foi uma música parada. Eu não gosto muito disso. Eu não gosto, acho Bruno Marrone extremamente brega. Opiniões polêmicas by João Veras. Mas é isso, né? Bom, vamos agora pro próximo time, hein? Olha, time Lulu Santos, na minha opinião, o time mais fraco dessa fase final aí da temporada, com Lúcia Muniz e Poliana Kays, que inclusive já foi do meu time, mas eu a eliminei. Então, vamos lá. Vamos falar da apresentação da Lúcia, que cantou Crawling, que é uma música do Linkin Park. Eu queria dizer que finalmente acertaram na escolha de música pra essa garota, porque agora finalmente não pareceu que ela tava berrando em alguma música, porque não tava exagerado. Porque a música pedia o que ela faz. Só que o problema agora não é a forma que ela canta. O problema é que ela pegou uma música extremamente energética, extremamente rock, e ela quase não se mexeu. Ela mal saiu do lugar. Ela não interpretou direito a música. Ela tava ali só cantando. E isso é um problema que não tem como resolver. Quer dizer, tem como resolver, mas não pro programa. Então, como eu acho que provavelmente ela vai passar, porque o público tem tido uma preferência muito grande com ela, eu acho que vai ficar nessa, mas ela não ganha. Eu acho que ela não ganha. Por mais que tenha sido uma apresentação boa, foi uma apresentação chata, porque ela não sabe o que fazer no palco. Ela não tem presença, ela tem voz. Só que o problema é que nessa fase você não pode só ter voz. Você tem que ter presença também, porque não adianta você só ter presença, não adianta você só ter voz, você tem que ter os dois. Porque talento, gente, talento tem um monte de lugar. E não é só talento que sustenta as coisas. Você tem que saber o que você está fazendo, e ela não tinha a menor ideia do que ela estava fazendo. Vamos ver agora a apresentação da Poliana. E Polly foi de Billie Eilish, I Don't Wanna Be You Anymore, que é um nome grande pra uma música, porque também tá sem espaço nenhum e aí é confuso de você pronunciar. Mas a apresentação dela, sendo bem honesto, foi bem superior à apresentação da Lúcia. Só que o problema é o seguinte: vamos escolher a Lúcia, porque a Lúcia é a queridinha, não sei como. Mas vamos falar da apresentação da Poliana. Foi uma apresentação boa, afinada, cheia de técnica, cheia de dinâmica, cheia de interpretação, cheia de entrega, porque ela se entrega muito bem. A Lúcia não. A Lúcia não sabe o que ela tá fazendo. A Poliana, que é um ano mais velha, tem uma entrega muito maior. Ela sabe muito mais o que tava fazendo. E é um ano só de diferença, sabe? Então fica muito complicado ver a Lúcia tendo mais chance de passar que a Poliana. Porque pra mim a Poliana merece muito mais, ainda mais depois de uma apresentação dessa tão memorável e tão marcante. Mas vamos ver aí pra quem que o Lulu Santos vai dar os 20 pontos. E o Lulu Santos foi muito babaca. Ele deu 20 pontos pra Lúcia. Ele sabe que a Lúcia vai passar. Eu não sei pra que ele deu os 20 pontos pra Lúcia. Eu acho que ele não quer arriscar, porque ele viu que a preferência do público tem sido muito pela Lúcia. Então vamos ver agora se teve um pouco pra Poliana ou se não teve nada pra Poliana, né? E eu queria dizer que se ele tivesse dado os 20 pontos pra Poliana, a Poliana teria passado. Foi 57 a 43, mais ou menos. Com os 20 pontos, a Lúcia passa a 77 e a Poliana continua com 43 aproximadamente. Então, foi só para reafirmar a preferência do público, que, de certa forma, foi um pouquinho apertado. Não foi nenhum time Isa que teve uma preferência muito grande pela Ana Ruth, que a Isa ainda foi legal e deu os 20 pontos para a EDL para ainda ficar um pouco mais disputado, né? Mas agora só sobrou o time do Michel Teló e também tem mais apresentação aí vinda de técnico. Vamos ver qual vai ser a próxima. E agora foi a vez de Ivete Sangalo com a convidada Maria Rita cantando Cai Dentro, que é uma música muito boa, foi um sambinha muito legal, foi um momento muito descontraído. As duas têm um domínio de palco muito grande, né? A Ivete Sangalo é uma rainha, a Maria Rita é uma rainha, a Isa é uma rainha, e eu já tô sabendo que a Isa vai cantar com a Alcione, e eu estou extremamente ansioso pra saber qual que vai ser a dessa apresentação, porque elas cantaram no Rock in Rio domingo, e agora estão cantando de novo no The Voice. Eu tô doido pra saber qual vai ser esse dueto, porque Isa e Alcione é mais que pesadão, pesadão, dão. Vamos ver agora, então, o que é que vai acontecer no time do Michel Teló. Bom, Mob Colombo e Tony Gordon abrindo com Mob Colombo, cantando Será, que é uma música do Legião Urbana. E assim, tava num arranjo e tava sendo cantada de uma forma que, sinceramente, essa música parecia que era da Mob. Aliás, só um adendo, eu queria falar uma coisa que aconteceu no VT, que foi muito bonita, do Tony Gordon falando que o pai da Mob virou no hotel pro Tony e falou assim: olha, eu tô torcendo bastante pela minha filha, mas eu tô torcendo muito por você. Cara, que lindo isso, sabe? Não, esse clima de competitividade, mas ao mesmo tempo de companheirismo, sabe? De todo mundo. Eu acho isso muito lindo. Mas enfim, voltando ao assunto, Mob cantou muito bem, cantou como se a música fosse dela, trouxe uma interpretação ímpar, sensacional. Aliás, ela tem um destaque muito grande para isso, porque ela interpreta muito bem o que ela canta. Então, ela traz uma vibe bem legal pro que ela tá fazendo. Ela trouxe uma dinâmica muito boa. Ela vai de um suave para uma voz um pouco mais pesada com uma facilidade e com uma verdade no que ela tá cantando, que assim, ela sabe o momento certo de ficar suave e o momento certo de pegar mais pesado. Ela passa muito bem por essas regiões, e isso é muito bom para uma pessoa que tem só 17 anos, ter um domínio, um controle, sabe, como esse. Mas agora a gente vai ver o que é que o Tony tem a oferecer para nós, porque eu gosto muito dele, e ele inclusive tá no meu time, e eu estou torcendo para ele, mas é outro time que eu tô muito em dúvida, porque eu gosto muito da Mob e eu gosto muito do Tony. Vamos ver o que é que vai acontecer. Tony, seu maravilhoso! Cantando Beatles, With a Little Help from My Friends, que foi uma música assim que coube muito pra ele, porque essa música combina tanto com a voz dele, que é outra pessoa, que parece que a música é dessa pessoa, entendeu? Parece que é With a Little Help from My Friends, não de John Lennon e Paul McCartney, mas de Tony Gordon, porque ele deixou a impressão digital dele ali. E ai, olha, Brasil, Brasil, pai vem me buscar, alguém vem me buscar, porque eu preciso de um guindaste pra me trazer de volta, porque, cara, sério, Tony, eu te venero, você é maravilhoso, você é perfeito, você é divo, você traz uma coisa que parece que tava morta por muito tempo e que agora tá voltando, que é esse soul todo, que, pô, é de deixar o queixo cair, cara, sério, é covardia. É muita covardia. Vamos ver agora qual vai ser a dos 20 pontos e qual vai ser a decisão final. E ele deu os 20 pontos pro Tony Gordon. Agora sim eu gostei. Ah! Michel Teló não é bagunça. Ele é muito pelo contrário, ele é muito inteligente. Bom, vamos ver então qual vai ser a decisão final, junto com a decisão do público. E como já era de se esperar, foi Tony Gordon. A votação tinha sido 63 contra 37, perdão. E mais de 20 pontos, Tony ficou com 83. Então, nem se o Teló tivesse dado os pontos pra Mob, a Mob ia ter chance. Mas ela é muito sensacional, o Tony também é muito sensacional. E eu acho que o vencedor do The Voice 2019, da oitava temporada, com certeza tá na minha equipe, sinceramente, porque uma equipe que tem Tony Gordon e William Kessler não é uma equipe fraca. Bom, vamos ver agora qual vai ser a apresentação da Izzy e da Alcione, que eu tô ansiosíssimo pra saber qual é. Mano do céu, você me vira a cabeça, Jesus! Ivete, ó, tô até... Tô bugado aqui. Isa e Alcione. Alcione, Isa, você me vira a cabeça. cantaram no Rock in Rio e eu não vi. Eu tô extremamente decepcionado comigo por causa disso. Mas eu vou caçar esse show, porque eu quero ver esse show. Elas cantaram a minha música favorita da Alcione. E assim, bom, vamos por partes, né? Assim, eu tenho que comentar essa apresentação, porque a Isa, eu tenho certeza que eu também ficaria. Ela tava a pilha em pessoa. Porque, cara, não é todo dia que você canta com Alcione num palco duas vezes na mesma semana. Cara, sério, parabéns. Que nível, que categoria, que moral. Isa e Alcione, cara, que honra ter visto isso. Gente, bom, enfim, esse programa fica por aqui. Quinta-feira tem a finalíssima do The Voice. E no sábado vai sair o programa comentado dessa última aí apresentação, desse último programa. Essa é a última semana de Quinta Cadeira. Agora só ano que vem, porque pra quem não sabe e agora vai ficar sabendo, tem programa novo no primeiro semestre da parte de João Veras. Sim, vai ter programa novo. Não vai ser Quinta Cadeira, porque o Quinta Cadeira agora é só dedicado ao The Voice Brasil. E The Voice Brasil é só no final do ano. Ah, bom, até amanhã pra vocês. Eu sou João Veras e você ouviu o Quinta Cadeira. Tchau, tchau, gente.